Ora, muito bem, ou a continuação de uma boa tarde, pois hoje somos o 31 de março, o derradeiro do mês, e é um dia muito especial aqui para todos os franceses, para a França, porque faz hoje 131 anos que foi a inauguração da Torre Eiffel de Paris. Começou-se a construir em 1887 e foi inaugurada a 31 de março. E acabada de construir em 1889, faz hoje 131 anos. Ora, os meus parabéns pela França, para todos os franceses, e paz à sua alma àqueles que a inventaram e que a construíram, porque já cá não estão. Ora, então, vamos para a volta das 15 horas, eu vou dar a minha receita e estejam atentos que vai ser para vocês prepararem o cabrito para a Páscoa, se Deus quiser. Ora, então, vamos continuar com a boa disposição e a boa música portuguesa. Até já! Ai, como é que é? Começa a festa, vamos todos bater o pé. Bate-me pau na mão. Se deu agora, o Miguel acordeão. Hoje é noite de folia. Vou cantar até ser dia e dançar até mais não. Seja com a moreninha ou até com a loirinha, não sou virei malhão. Com a minha concertina e a cantiga não se afina, vai ser tão bom este bailão. E o povo todo a dançar, vai ser toda noite a cantar, com Miguel acordeão. Ai, como é que é? Começa a festa, vamos todos meter o pé. Bate na palma da mão. Sentou agora o Miguel acordeão. Ai, como é que é? Começa a festa, vamos todos bater o pé. Bate na palma da mão. Sentou agora o Miguel acordeão. Hoje é noite de folia. Vou cantar até ser dia e dançar até mais não. Seja com a moreninha ou até com a loirinha, não sou virei o malhão. Com a minha concertina e a cantiga não desafina, vai ser tão bom este bailão. E o povo todo a dançar, vai ser toda noite a cantar, com Miguel acordeão. Ai, como é que é? Começa a festa, vamos todos bater o pé. Bate na palma da mão. Sentou agora o Miguel acordeão. Ai, como é que é? Começa a festa, vamos todos bater o pé. Bate na palma da mão. Sentou agora o Miguel acordeão. Vamos todos bater o pé. Bate.

também fui para ti. Ninguém sabe a tristeza que sentia, porque mesmo esse dia pensava a mulher amada. Ela chegou acompanhada do padrinho, que levava o seu destino, o que eu nunca imaginei. E por momentos de dor e ilusão, seu anel noivado já perdeu a felicidade. Ela estava já casada, a mulher que eu amei. Entre vivas de parentes e de amigos, já sei quem me desejava que sejas sempre feliz. E aconteceu que ela nem sequer pensara em encontrar-me na cara, e não soube o que dizer. E foi chorando sem parar no seu pranto, seu destino vai molhando ao chorar de amor. A igreja estava toda iluminada, muita gente convidada, eu também fui para ver. Ninguém sabe a tristeza que sentia, porque mesmo nesse dia pensava a mulher amada. Ela chegou acompanhada do padrinho, que levava o seu destino, o que eu nunca imaginei. E por momentos tive toda a ilusão, que em seu anel noivado já perdeu o coração. Ela estava já casada, a mulher que eu adorei. Entre vivas de parentes e de amigos, já sei quem desejava que sejas sempre feliz. E aconteceu que ela nem sequer pensara em encontrar-me cara a cara, e não soube o que dizer. E fui chorando assim no seu pranto, seu destino vai olhando ao chorar de amor por mim. Em Cerveira deixo um abraço. Portugal

sonhos e muita fantasia. Eu gosto de ti. Eu gosto de tudo o que é teu. Dá-me o teu mundo, que eu dou-te o meu. Dá-me o teu amor, possui o meu corpo e leva-me ao céu. Muito bem, são 14 horas e 43 minutos aqui na onda da Rádio Arco-Íris 96.2. Ora então, vamos ficar aqui com uma dicatória da parte do senhor António Lourenço para sua esposa, suas filhas, para todo o auditório da Rádio Arco-Íris, para todos os animadores, o meu muito obrigado, e para todos os familiares, para todas as pessoas amigas que o conhece. Ora então, uma feliz Páscoa para todos vocês que estão desse lado à escuta da Rádio Arco-Íris. Ora então, aqui vamos ficar com os Três Boémios, Canarinho Prisioneiro. Espero que ele goste. Uma continuação de uma boa semana de Aleluia. Até já. tirando-me da prisão. Vá-se embora, canarinho, vá cantar pro seu sertão. Assim na onda da Rádio Arco-Íris que nós passamos uns bons momentos, tanto comigo como todos os que fazem as emissões. Ora então, fiquem bem, até já, e vamos ficar agora com uma dedicatória da parte de Maria Pereira para seu marido, seus filhos, seus netos e todo o auditório da Rádio Arco-Íris, para todos os animadores, que ela está sempre à escuta. Ora, o meu muito obrigado. E para todo o mundo que a conhece. Ora então,

Ora, muito bem. São 15 horas e 3 minutos. Tenho aqui um pequeno anúncio para fazer da parte do Mercadinho Adriano. Ora, para fazer compras à maneira, só lá. Desde os congelados aos frescos, sempre com bons preços e boas qualidades, só no Mercadinho Adriano. Então, não deixe de passar por lá. Pode ser que até haja o cabrito, porque eu vou dar já a minha receita de cabrito daqui a uns minutos. E pode ser que vocês até o encontrem lá. Tem lá leitões, que eu também já os lá vi, tem frangos de Portugal, tem muitas coisas de português, fumeiros, boas qualidades de vinho, tem de tudo um pouco. Eu acho que vocês, indo lá, nunca mais deixam de lá ir. Compras à maneira, só no Mercadinho Adriano. Então, fiquem bem, até já. Que sinto quando te vejo. Perguntas se por ti sinto desejo. Perguntas se a teu lado eu quero estar. Se a teu lado vou ficar até o fim chegar. Perguntas o que sinto se em ti pensar. Perguntas se a ti eu quero beijar. Perguntas se de ti tenho saudade. Por isso, meu amor, escuta a verdade. Meu coração pensa em ti a toda hora. Meu coração quer o teu sem demora. Meu coração até do peito quer saltar. Só por te querer, por te desejar. Meu coração toda hora, meu coração quer Deus sem demora. Meu coração até do peito quer saltar. Só por te querer, por te perguntas o que sinto se em ti pensar. Perguntas se a ti eu quero beijar. Perguntas se de ti tenho saudade. Por isso, meu amor, escuta a verdade. Meu coração pensa em ti a toda hora. Meu coração quer o teu sem demora. Meu coração saltar, só por te querer, por te desejar. Meu coração pensa em ti a toda hora. Meu coração quer Deus sem demora. Meu coração até do peito quer saltar, só por te querer, por te desejar. Ora, muito bem, 15 horas e 7 minutos. Ora então, vamos à minha receita do cabrito para o dia de Páscoa. Deus queira, Deus nos dê muita saúde e paz para todos nós comer na graça de Deus. Ora então, Vamos preparar então o cabrito. Vocês é que vê a quantidade que quer. Eu vou dar os temperos e vocês depois faz como vir que é melhor. Ora então, pegamos aí meio cabrito, 3, 4 quilos, como vocês quiserem, até um cabritinho de 5 quilos é muito bom. Quanto mais pequenino for, melhor. Eu gosto. Ora então, pegamos no cabrito, por exemplo, no sábado de manhã, que é para preparar no domingo, ao meio-dia, não é? Ora então, sábado de manhã, vocês põem-se a pé, tomam um pequeno almoço, não? E vão pegar no cabrito e pô-lo dentro de, de uma bacia, de uma bacia normalmente, e deitam lá para dentro água bem fresquinha da torneira. E de seguida vão-lhe pôr uma boa garfa de sal. Depende da quantidade da água. Se for para muito cabrito, se for para menos, pronto. Tenham de fazer à sua maneira. Sal lá para dentro. 3 ou 4 folhas de loureiro. E põe então bem 2 ou 3 dentes de alho. Também pode picar lá para dentro. E depois, de seguida, depende da quantidade. Se for muita quantidade, põe 2 limões partidos aos bocados, sumo e tudo espremido lá para dentro, deitado cascas e tudo depois lá para dentro. Se for só para pequenina quantidade, aí para 4 ou 5 pessoas, um limão chega, não é? Pronto, depende das quantidades. E então, espreme tudo lá para dentro, o limão espremido e as cascas, depois tudo lá dentro. Depois mexe tudo aquilo com uma colher de pau grande ou com um pau, como vocês puderem. E mete o cabrito lá dentro, não é? E deixam estar até à noite, ao fresco, sempre. Porque agora está um bocadinho de calor, não é? Só no inverno, no janeiro, não é preciso, que é para o ano novo. Mas agora já está assim um bocadinho de tempo mais quente, convém não estar a onde lhe dê muita temperatura de quente. Ora então, outro dia de manhã, no domingo, se Deus quiser, vocês pegam no cabrito e põem-no a escorrer um bocadinho no escorredor, ou em cima de um pano, bem limpinho, e põem-no lá a escorrer. E não é preciso mais nada. Depois vamos então pegar numa terrina para fazer o molho. Para depois pôr, pode pôr depois nas assadeiras, que vai para o forno. Então, vamos pegar numa terrina para pôr o molho. Então, o molho deitamos lá, depende das quantidades, um copo de vinho branco. Se for aí para 3 ou 4 pessoas. Agora, se for para mais, mais vinho. É preciso mais molho também. Ora, um copo de vinho branco, um sal a tempero, de seguida deitamos uma cerveja das mine, 3 ou 4 gotinhas de pimenta, piripiri, e um bocado de pimenta depois daquela em pó, moída, colorau, e 3 ou 4 folhinhas também de loureiro, um bocado de salsa, 3 ou 4 dentes de alho, bem masgado lá para dentro, do molho, isto é o molho. E depois de seguida, podemos lhe pôr, partimos também a cebola, toda que vamos pôr lá para o molho, aí umas 2 ou 3 cebolas. Alho, quanto mais melhor. Todos os produtos que levarem alho, para nós consumirmos, o alho tem muitas vitaminas para nossas alimentações. Faz muito bem e dá muito bom paladar. Ora, então já temos lá o colorau, temos a pimenta, temos um bocadinho de piripiri, umas gotinhas, pouco, senão vai ficar a picar muito. Atenção. Temos o loureiro e agora vamos juntar, temos a cerveja, podemos pôr também uma colherinha, pouquinho, do whisky. Vá lá também, tudo muito bem lá para dentro. E depois de seguida vamos a juntar um bocado de azeite, se quiser juntar azeite e óleo, é aos gostos de cada um. Eu ponho sempre só azeite, mas quem quiser pôr também óleo pode pôr. E de preferência eu parto sempre o cabrito quase em refeições, nunca ponho o cabrito a assar inteiro. Eu se compro meio cabrito, eu quero todo picado e cortado em refeições. Depois, mete só, depois por cima do cabrito, da assadeira, esse molho todo bem mexido, tudo bem mexido, ficar um molho grossinho e com os ingredientes todos lá dentro. Então, depois de seguida, vocês vão a juntar, pôr o cabrito na assadeira e mete o molho por cima. E depois, quando vir que é hora de pôr as batatas, lá para as 11h30, 11 horas, depende. Vocês de manhã vão temperar o cabrito, no dia de Páscoa. E de manhã e ao meio-dia, ou às 11 horas, ou como vocês quiserem, já podem juntar as batatas lá dentro, dão uma mexidelinha para ficar tudo blanjado, com o molho, não é? E provam se está bem de sal, não é? Também. E depois levam ao forno, pode cobrir, se for, depende do forno, como vocês vão pôr. Nós quando é naqueles fornos de lenha, aqui há poucos, mas há quem tenha. E pomos uma prata por cima, picadinha com os furinhos, e deixamos estar meia hora dentro do forno, sei lá ir. Quando é na assadeira, no fogão de luz ou de gás, aí vocês estão sempre prontos para abrir a porta e ver como é que vai. E vão virando de um lado para o outro. Vão virando, que é para ficar bem tostadinho de um lado e do outro. Ora está o prato, e depois acompanho com a salada, como vocês quiserem, com arroz seco, tudo como vocês quiserem depois. Mas é muito bom, ótimo, e que haja muita saúde, paz e amor para nós o comer, se Deus quiser. Ora bom, uma boa continuação, e até já. Vamos então à música. Muito bem. Ora então, eu vou até Paris, a senhor José Ferreira, que habita na zona de Paris. Ora então, para toda a sua família

Ora bem, estou chegando ao fim da minha missão, espero que tenha sido do vosso agrado e vamos ficar com o hino de Portugal para todos os profissionais que trabalham nos consulados de Paris e por todos os arredores espalhados pelos quatro cantos do mundo. E para todos os heróis, todos os profissionais. Ora então, aqui fico com o hino de Portugal. Até já. Feliz e continuação de uma santa semana e um feliz dia de Páscoa, e eu para a semana cá estarei, se Deus quiser. Esperamos que tudo corra bem daqui até lá. Se protejam e que Deus nos proteja a nós todos e nos abençoe com o seu Nossa Senhora, com o seu divino manto e o Sagrado Coração de Jesus. Que uma feliz e dia de Páscoa. Até para a semana, se Deus quiser. Fiquem bem, fiquem com Deus. E até para a semana.